walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, one, two, three. Trying not to freak when you look at me. Gotta make a move, but I freeze. You don't have a clue what you do to me. Girl, you make me shy, shy, shy. You make me run, hide, hide, hide. Feel like I get lost in time whenever you need me. Girl, you make me shy, shy, shy. I'm fighting butterflies, fly, fly. Yeah, you make me lose my mind. Make me shy. Oh. Rejection is a word that I don't wanna know. But a girl like you could kill a boy real slow. A million words stuck up in my head, waiting to be said. But my tongue is stumbling. Trying not to breathe, one, two, three. Trying not to freak when you look at me. Try to make a move, but I. You don't have a clue what you do to me. Girl, you make me shy, shy, shy. You make me run and hide, hide, hide. Feel like I get lost in time whenever you need me. Girl, you make me shy, shy, shy. I'm fighting butterfly, fly, fly. Yeah, you make me lose my. Precisa me explicar nada. Nem meu nome estragar a madrugada. Você já sabe onde tá pisando. O nosso tempo tá quase acabando. Em meia hora o sol vai nascer. Eu tô querendo melhor você. Da porta pra fora, pouco importa se a gente é amante ou amigo. O que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá deitada comigo. Da porta pra fora, pouco importa se a gente é amante ou amigo. O que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá deitada comigo. E nem precisa me explicar. Ouvi falar que vai se mudar daqui. E vai levar a minha alegria pra sair do nada mais. Ouvi falar que vai se mudar. Cabiam nessa mala aí também. Vai ficar imaginando. Você chegar. Cabiam nessa mala e também. cabiam nessa mala e também.